história todo dia. Não posso permitir que outra caneta escreva a minha. Sempre pensando calmo, às vezes até demais. Colecionando calos pelas mãos do pai. Madrugadeiro com sorriso tímido no rosto. Nem sempre acordo cedo, só se for preciso, moço. Carrego música, sempre de coração cheio. Tô na labuta, buscando o meu bem do meu jeito. Minha escada é de concreto, não tem laminado. Não subo de joelhos, mas já fui de pé descalços. E nessa escalada, eu não almejo o céu. É pela adrenalina na descida de rapel. Vim pela marginal, sentido roubo anel. Do interior pra cá, sou filho de Isabel. E tantos quanto eu também possuo um sonho de chegar em São Paulo e conquistar seu canto. E através do canto, conectar os cantos. Plural é o que nós somos e somos tantos. Da boca pra fora, as palavras não nos servem mais. Ter razão não significa ter a paz. Eu busco o controle das minhas emoções, mas é o descontrole que me traz as lições. Que a chegada é importante, estamos mais perto, mas no caminho é que descobrimos o afeto. O certo é relativo, ninguém domina a arte. O amor é invasivo, invisível que arte. Se estamos mesmo vivos,